Lero, Lero, Tititi. Falo mal de Mititi, de todo mundo por aí. Mas aí, já assisti, vi muita treta por aqui. De tanta guria aí, tua casa vai cair. Então cai, vai, cai, leve, trai, sorte demais. Pilantragem aqui faz demais. Age tipo leu o lobo, a veja e a cara. A inveja não para, toma vergonha na cara. Então canalha, me vê, ficou caolho. Nem olha no meu olho, em casa põe meu som. Pula, que nem piolho. Então bosta, bosta, seu josta desencosta. Sai fora, então na beira tapinha nas minhas costas. Larga do meu pé, zé, não só larga que boné. Você quer rimar, cuzão, mas é pra ganhar mulher. Até bolei o plano, fulano, se liga, sai fora, não sou teu. Mas não rimo nem a um, nem a dois, são vários anos. Então nem vem aí, se tu tá pagando vale. Se quer rimar, que rime, mas estude o que fale. Vi vários falsários por aí, que tão curtindo rap, porque viu na MTV. Vi vários falsários por aí, que tão curtindo rap, porque viu na MTV. Que mano, fulano, aqui só tem guri. Você só curte rap porque viu na MTV. No meu cérebro chip, ligado tipo um hippie. Tem um estilo próprio, não me base em um clipe. Norte americano, NYLA, grande star, superstar. Comédia vai rolar, quando meu som tocar. No baile vai virar, um pau cê vai pagar. Até sua mina vai querer me dar. Caiu a ficha, nos ouvidos é uma lixa. No chão faz cara feia, em casa pula, larga a tixa. Rebola tipo bicha, se vende pela micha. Em roda de malandro faz fofoca e atiça. De quem lutou se inveja, seu MC de merda. Que é ataque frontal, a banca dos homens de pé. Primeira regra do RAP, teu proceder. Eu vim pra derreter os MC e o dererê. Sangue B, não seja Loki, não rime por hipócrita. Pare de clonagem, pilantragem, xerox. Carregue no seu sangue o rap nacional. Não vai pra show de rap, é inclusão pra ser fiscal. Pra analisar se a minha base pulou. Mas se os caras vêm de fora, você pula e grita roll. Vi vários falsários por aí, que tão curtindo rap, porque viu na MTV. Vi vários falsários por aí, que tão curtindo rap, porque viu na MTV. Que mano, fulano, aqui só tem guri. Você só curte rap porque viu na MTV. O rap tá no sangue, não sou mercenário. Também não de baile, não me tire pra otário, seu ladrão. Bonas de atração, este salão. Cobra entrada dos irmãos, me manda de busão embora. Não tem cachê, autógrafo nem fruque. Pago entrada da minha mini, segurança que é da chute. O microfone falha, a caixa é estourada. O papo sem retorno e a plateia ainda te vaia. O dono enche os bolsos, te dá tchau, um abraço. Em casa no domingo, toma serve e faz churrasco. Você só no miojo, é tirado pra bobo. Ainda bem dizer pra mim que o rap é som do povo. Na próxima semana os cara vem e paga o pau. Faz faixa e cartaz pra atração nacional. Dão três pra tubarão, hotel e avião. Puxa o saco e desfila com os cara no sertão. Sobem no palco com a maior marra de também. Os boboca aqui do sul gritam ho, gritam rei. Qualquer grupinho de FM tem cachê e palma. No rap é o descaso que arranca sua alma. A porra da panela, a merda da inveja. Vários que tinham talento não aguenta e se entrega. Gaúcho não arrega, seu MC comédia que é ataque frontal, a banca dos homens de pedra. No microfone, revolucionário como Malcolm X. Nossa cabeça agindo tipo Denorex. Sou da antiga tipo Chique e o Grandmaster Flash. A dupla se formou, eu e a base lutando cash. Tipo o vinil do LJ fazendo scratch. Sou a fumaça do ar, um dois no back. Aperte o play, o hack do seu deck, toca de MX. Tipo pastel, eu ganho trampo fazendo tag. No carro põe meu som então, seu ABEG. Estoura, fumou, passou a bola, pilantra meu bichora. Na rima é da hora e doida full. Assim louco largado, tipo street SK8. Mais veneno, la marca Gangue Azul, Bio Gandhi. Você é o Vene Sing, vai via Sandy. Todos esses boy bambi, sei que o meu show é de band. Faço fumaça, tomo álcool, tenho coca, fruque tang. No rap dou meu sangue, a F é minha gangue. E se for preciso, eu parto pro bang bang. De rimas, versos, palavras e frases, MC Schumacher atropela até a base. Aí passou batido, se acha mais fudido. Amarra o pano na cabeça e diz que é bandido. Andava apertadinho pra pegar as mini mudou. Foi no baile de rap, no tem clay se transformou. Não tem rap no sangue, foi depois que virou. Comprou uma calça larga, agora me chama de mano. Andava apertado e na cabeça amarra o pano. Que mano, fulano em Porto Alegre é só gri. Você só curte rap porque viu na MTV. Não acredito no artista fabricado, não acredito, mas... Realidade dói. Aqui é Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre.